falar de amor. É brega, é brega, sou brega sim senhor, se falar de amor. É brega, sou brega, porque canto amor. Dizem que ouço Amado Batista, Fernando Mendes, Odaí José. Pois se eu falar todos da minha lista, confesso não há papel que dá pé. E você com esse preconceito do amor, tá na cara, não consegue esconder a dor de um amor que um dia foi embora e nunca mais voltou. Se falar de amor, sim, senhor, se falar de amor. É brega, sou brega, porque canto amor. Camargo e Luciano, também Leonardo, Sandro, Lúcio, Júlio, Nascimento, Reginaldo, Rossi, até Roberto Carlos. E você com esse preconceito do amor, tá na cara, não consegue esconder a dor de um amor que um dia foi embora por não dar valor. Se falar de amor, é brega, sou brega sim senhor, se falar de amor.